nunca e não avisei. Não dou, diga, diga e não avisei. Diga, diga, e não avisei. Você desprezou o que eu já rimei. Você não conhece e não sabe o que eu sei. Diga, e não avisei. Da sua atitude eu já me cansei. O seu pensamento não faz minha. Estilo agressivo, explosivo, arsenal sonoro. Estilo agressivo, explosivo, arsenal sonoro. Estilo agressivo, explosivo, arsenal sonoro em ação. E preste atenção. Na trilha sonora da periferia descrevo minha visão. Tem que ter disposição pra enfrentar o mundo cão. Então João, na virada da esquina ninguém sabe o que que vem. Pode ser o traidor ou pregador que diz amém. Minha rima vai além, não diga que não avisei. Relato o fato, o caso, descaso que presenciei. A guerra na cidade, morro, favela. Estado crítico deixa sequela. IDH brasileiro não presta, não presta. Movimento sem terra tá perdendo a sua essência. E o povo desacredita, cê esquecida a decência. O vírus que causa doença, corrupção intensa. O ideal que perde a sua crença é perda da consciência. O homem repensa e reavalia sua condição. Independente do que eles falam, eu mantenho minha posição. Diga e não avisei. Você desprezou o que eu já rimei. Você não conhece e não sabe o que eu sei. Diga e não avisei. Da sua atitude eu já me cansei. O seu pensamento não faz minha lei. Diga e não avisei. Você desprezou o que eu já rimei. Você não conhece e não sabe o que eu sei. Diga e não avisei. Da sua atitude eu já me cansei. O seu pensamento não faz minha lei. Tropeça que eu provoquei. As pessoas que eu alertei. Sobre o pobre ser alvo da lei. Sinceramente me fez chegar à conclusão sobre a banda podre. Sobre o que se esconde longe da sua visão. Então diga que não avisei sobre a malícia da televisão. Que induz opinião manipulando informação. Teoria da conspiração da falsa constituição. Eles dizem que nessa nação, irmão, não é discriminação. Então não diga que não avisei que o rap não é brinquedo. Não tá nada dominado pro verso mudar de enredo. É fato corriqueiro que o preto sempre é suspeito. O refém do preconceito tem que impor o respeito. Porque é meu conceito. Eu sou a favor das cotas para negros. Eu sou a favor do rap verdadeiro. Aquele que te dá outra visão sobre a verdade. Metade do povo não sabe de onde vem o ataque. Diga e não avisei. Você desprezou o que eu já rimei. Você não conhece e não sabe o que eu sei. Diga e não avisei. Da sua atitude eu já me cansei. O seu pensamento não faz minha lei. Diga e não avisei. Você desprezou o que eu já rimei. Você não conhece e não sabe o que eu sei. Diga e não avisei. Da sua atitude eu já me cansei. O seu pensamento não faz minha lei. Diga e não avisei.